primeiro quem você, ou eu, meu irmão. Os bons se vão, os maus se fortalecem. Se prevalece a escuridão, o que acontece? Eu tô ligado, sua falta um vazio. Como se fosse um tiro, como se fosse um mito, tornou-se a sua lenda. A gente ainda enfrenta o nosso dia a dia, tragédia e agonia. Solução, sofrimento, um filme em câmera lenta. Às vezes não dá certo, mas pode crer, não esquenta. Primeiro foi nossa mãe, agora foi você. Eu me pergunto por que os justos sempre vão morrer. Primeiro que os maus, destino eficaz. Se a verdade não se passa além de marginais, tenho aqui a minha obrigação. Toma conta da parada, fé em Deus e o perdão. Vejo o Vitor na rua, penso nos meus filhos. Quando chegar a minha hora, quem vai ligar pra isso? Não é bem assim, pesadelo, fé em mim. É, nossas irmãs agora entendem como é o fim. Tem a Michelle, tem a Cleia, a saudade. Mas meu irmão é covardia, foi sacanagem. Eu tô de boa, mas às vezes tenho medo. Eu não entendo porque os bons se vão mais cedo. Morrer pra não sofrer. Se é assim, vai por mim, então pode crer. Tô ligado. O F da 3 já não é mais o mesmo. O cerco vai se fechando, é dia de enterro. Vou lá no seu Miguel, vou tomar um gel. Vou imaginar como deve ser morar no céu. Pedir pra Deus, pedir pra Jesus Cristo abençoar o nosso lar, os meus e os seus filhos. É mês de maio, muita ideia pra rolar. Vejo os caras na loucura, a história pra contar. O papo aqui é valor, consideração. Serve pros honestos, serve pros ladrão. A gente nota a diferença em nossos olhos. Nunca há de valer, o pensamento é em si próprio. Do que eu tô falando, não tô ligado, véi. Escuta aí, não troque as mãos pelos pés. Dona Deusa, seu filho tá aqui, apanhando do mundo, aí folgado ri. É vivendo, aprendendo, não como queria. Suas netas pode crer, as minhas filhas. Se tivesse uma chance de voltar atrás, pensaria duas vezes procurar a paz. Cada lembrança vivesse em confiança. Trago na memória um homem com história. Vejo os camaradas, presente vai rolar. Mas quando não se tem ninguém pra presentear, vejo cada passo meu, conto nos dedos. Eu não entendo porque os bons véi se vão mais cedo. Nós passamos juntos. Quanta tristeza e alegria, agora estou de luto. Me lembro ainda, véi, quando era criança. Estou ciente, você era minha confiança. Ser igual a você, escuro com o sol. O meu sonho um dia, jogador de futebol. Mas o crime me pegou primeiro. O rap me resgatou ainda por inteiro. Se lembra aquele dia na casa do Zala? Quem poderia imaginar que um dia a vida acaba? Ninguém aqui é santo, cada um defeito. Me mostre alguém no mundo que possa ser perfeito. O Jardim Miguel nisso pode crer, muito obrigado por me confortar, mas nunca conformado. Já é meu quarto CD dedicado a você. Turiba, cirurgia, a lenda faz merecer. Quase vi meu futuro, esquina atrás do muro. Tá valendo o seu Milton, meu pai e o meu escudo. Não foi o que quis, quem sabe ser feliz. Minha vida um perigo, às vezes por um triz. Mas tô aí, tô aqui fora apreciando o sol. Se vagabundo vacilar, passa o cerol. Então, me adiantei, malandragem me criei. Pode crer, me desculpem o trabalho que dei. É, sei que fui errado, o movimento eu tô ligado. Será que é preciso morrer pra ser considerado? Cadê o meu irmão? Duas faltas então. Aí negão, você tava mesmo com a razão. A gente tem que lamentar o que não fez. Essa parada, se liga, é pra vocês. Não liga não, vou aí, eu tô sem medo. Eu não entendo porque os bons se vão mais cedo.